6314. Oi, Cosmo, Xenia 6314. Cosmo, obrigado, 6314. Dan 3155, chama o centro. Recife 128 decimal 35, Alterne 125 decimal 1. Só confirma a frequência do centro? Confirmo. O TAN 3155 chama centro Recife em 128 decimal 35, Alterne 125 decimal 1. 2235 35 1351. Negativa primária 128 decimal 35, TAN 3155. 3135, obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Pode voltar abaixo. 119. Vida abaixo, 310, achando a 6353. Sete, chama centro Recife, 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260, 353, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, o azul 2711, está passando o Conde, ciente da Yankee, solicita manter final 160. 2711, está em contato no radar, 1 minuto para a posição Conde. Oi, Pro de Bonf, vai interceptar a chegada da Bonf, Senegal no 017, reporte no ponto da EDC. Reportarei, pode manter final 160? Consumo manter nível no 60. Obrigado. 5, decolador 28, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, boa tarde, 6350. Boa tarde. Salvador, uma boa, Xanel 6355. Oi, Xanel 6355, contato radar, suba via saída São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360, 6355, já pode voar com produção, vou. Cruzador, meu pai, sou Leda, Xanel 6355. Ok, então vou a Leda, 6355. Passo 23, autorizado a colagem pistão 0, vento no 60 graus, vento 3 nós. Iniciando pistão 0, azul 4423. Para a descida, o Mike Sagu. Sagu, se desce para 4 mil pés, QNH no 017. 4.000 com 1.017 Golf. 6314, chama centro, Recife. Em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2085, meia, Xené, 63 ano. Azul 4423, decolar 230, chame controle Salvador, 120, decimal 80. 308 azul 4423, boa tarde. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, azul 4423. Azul 4423, contato radar subazia, saída Arboruno para o nível 360. Via Arboruno 360, azul 4423. Oscar, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta. Chama o centro Recife em 125 decimal 45 ao termo 126 decimal 85. 12645. Ô, Oscar, se dá presente cancelar, já está visual com o terreno, vai propor cancelamento? Confirme o nível que prossegue o Charlie de Oscar. Agora vai prosseguir, descer para o 045, Charlie de Oscar. Gente, plano instrumento cancelado aos 32, terça para o nível 045. E chame o centro para serviço de informação de voo e alerta, Charlie de Oscar. Vai chamar 12545 para serviço de alerta, o Charlie de Oscar, grato. Controle, eu aviso a 2. Controle, boa tarde, Sené 6210, chegando. Sené 6210, acione identificação, voe para o TAP para interceptar a chegada por médio 1, no QNH 1017, desça para o nível 050. Esse ficou em TAP, então 050, 6210. Limpo 02 é o controle. Solicita avançar na proa 180, ascender por nível 090. Gente, autorizado para estar na proa 180, subindo para o nível 090, Olimpo 02. Vira atenção para 090, 02. 3367, decolado aos 34, chame controle celador no frequência 120, decimal 80. 3080, tá 3367, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, tá 3367, cruzando 1500, proceda, São 1 no alto. 3367, contato radar, sua via 6 a São 1 para o nível 360. Autorizado subida via Santo Ono ao nível 360, na 3367. Equador, Gol 620, aproximando ponto Pé 10, pronto. É 20, autorizado a linha e mantém, que estão no zero. A linha e mantém, pista 10, Gol 1620. Foi pro de Tozop e suba e mantém o nível 340. Tozop restrito 340, azul 4423. Estão no zero, vento 170 graus, 119. Autorizado a linha de cola, Gol 620. Passagem de TAP, testa 2017, livre velocidade, 62110, obrigado. Número 355, chame o centro Recife 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 128-35, alterna 1251, chame 6355. Controle Salvador, boa tarde, 3190, informação Yankee 150. 190, acione identificação, desça via, chegada OMED 1 para o nível 060, QNH 10017. Roberto, a possibilidade de voar ITAP após Papog, por gentileza? Oi, ITAP, o TAP 3190. Voando ITAP, muito obrigado. 1443, chama o centro, Recife em 1026.0, alterne 1353. 260353, azul 4423, boa tarde. Problema mais que agora, pode prosseguir na descida? A 8, bom voo. 308, obrigado, boa tarde. Salvador, então 3145, pode esperar da 90, pronto. 3145, autorizado a alinhar e manter, que estão no zero. Tem uma pena, mas estão no zero, tá 3145. Salvador. 080320 de Salvador, mais cargo. Canto 1145, autorizado decolagem pistão 10, vento 160 graus, 139. Esquerda, pistão 10, 1145. Controle Salvador, limpo 02, está mantendo agora 090 na proa 180. O Olimpo 02 irá afastar por mais de 60 milhas do VR de Salvador? Afirmo, já pode chamar de defesa? Está presente, Olimpo 02? Afirmo, chame nos canais previstos, Olimpo 02. Quem vai chamar, Olimpo? Controle Azul 2, 7111, se dá. Azul 2, 7111, desça para o nível 050. 050, 2711. Comandor, o P3367, autoriza o voo direto com ótima. P3367, solicite ao centro Recife em 128.35, alterne 125.1. 22.35.25, tá 3367, boa. Boa. Comandor Salvador, boa tarde, boa noite, meia hora. Oito, meia 69, acione da educação desta via chegada 11 para o nível 070, ok, NH 1017. 11-60-1017. Serra Golf, curva direita, pro 180, limite ao localizador. 180 no limite do local, mais Serra Golf. Controle Salvador, boa tarde, da 3145, cruza 1500. 3145, contato radar, subavia, saída salvo 1 para o nível 340. Via salvo 1 para o 340, 3145. Zero, complete aproximação, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 3-9-5, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceané 62-1-0, passando 3 do externo. Oceané 62-1-0, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, sujeito de altímetro 1-0-1-7. Aguardando Oceané 62-1-0. Zero, tráfego avistado, autorizado voo pistão zero, vento no 60 graus, 1-1-9. Livre pouso, 9-0, hoje é 62-1-0. 2-7-1-1, desça para 2.000 pés, QNH 1-0-1-7. Ao 45, ao TR 126, decimal 85. 12545, como alternado 2685. 1-0-2-0. 3190, reparação para sequenciamento, curva esquerda para 0-1-5, o limite será radial 280 do VOR de Salvador. Desça para 4010, QNH 1017. Copiado, Proa 15, 280 de Salvador, Dan 3190, descendo para 4000. Estabilizando o ILS, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 95, obrigado. 2-7-1-1, vetoração final ILS X-Way, pista 1-0, curva esquerda, Proa 200, o limite ao localizador. Esquerda 200, limitado no lock, 2-7-1-1. Terno, base pela direita, 1-7. Conforme o Mike Serra Golf, reporte para cancelamento das regras de voo. Coberto para check-in no 50 graus, no 2 nós, longe de altímetro no 0, no 7. Senta, Golfo. Oi, Salvador, boa tarde, Golfo 169, ponto de 0 no 0, pronto. O 169 não tem ponto de 0 no 0. Não tem. Zero, corre direita para 040, limite localizador. 40, limitado ao lock, TAM 3190. Passa para direita. Papá Romeu Mike Serra Golf, voo instrumento cancelado agora ao 1947. Curva esquerda, combate pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Confia. Gol 169, autorizado a alinhar e manter o destino zero. Levanta aí, destino zero, gol 169. Zero no solo, aos 4 checks, ali para fechando controle, só a frequência 1-2-1 decimal 9. 2-1-9, obrigado. Palmeu Mike, Serra Golf, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no 7, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. Autorizado, Mike, Serra Golf. Pouso 1-1-6-9, autorizado, ecológico, pistão no 0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. Livre de decolagem, pista 1-0, gol 9 numerado. T711, curva esquerda para 1-3-0, autorizado sinal, ILS X-Ray, pista 1-0. 130, autorizado o final do ILS X-Way da pista 10, azul 271. 390, separador foi país autorizado. Final ILS X-Way pista 1-0. Joemi está no localizador 3190. Uno 45, chama centro, Recife, em 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 251, 3145. Nuno, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. Vai chamar a torre em 1895, muito boa a sua coordenação, mas parabéns. Pouso. Bom, meu Mike Serra Golf, no solo 50, autorizado 180, táxi via pista, táxi foi Romeu, estaciona a frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, o azul 271, estabilidade localizador, aproximação final. 271, traço autorizado, pouso, destino 0, vento no 50 graus, 1-2-9. Alívio, pouso, 271. 169, decolado aos 50, chame o controle Salvador na frequência 120 decimal 80. Boa tarde. Brasil. Boa tarde, 3190. A 3190, boa tarde, continua a aproximação, número 2 da pouso, pista no 0. Aeronáutico precede um ATR da Azul. Ok, ciente, 3190. Mike Serra Golf, obrigado e bom fim de semana. Gente, estou falando do Mike Serra Golf e boa tarde, Serra Grande. Isso havia chegada para 2003, querendo no 017. Autorizado. Final e aliança, que sou IP, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no X-Day, no 8, no 9. Solo 53, só livrar fichando controle sol na frequência 121 decimal 9. Livrando, vai chamar o sol 219, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, azul 271, livre. Tá 3190, autorizado pouso sistema 0, vento 150 graus, 129. Livre pouso 3190. 117. Ok, livre pouso 3190, obrigado. 16999 chamou alto em Salvador. São 3190 do solo 55, olha o grafo de chave controle sol na frequência 121 decimal 9. 309, obrigado. 1169, chama centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Recife 2835, alterna 251, gol no número 9. Obrigado, boa tarde. Uno 869, estabilizado. Boa noite, 69, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 9-5, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, com 1-869, uma milha de Simbra visual. Boa noite, 69, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Tráfego já avistado, hoje já altímetro no 0, no 100. Guardando a autorização, 869, autorizado pouso sistema 0, vento no 60 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso no 869. 1869 no solo, 01, a Livrado chama e controle só na frequência 1239. Pitangas. Positivo. Será que eu vou botar nesse 662 Verona? Voz 1999, autorizada a linha EMAT, estão a zero. Voz 1999, reautorizado a alinhar e decolar, estão a zero. Vento 150 graus, 129. 6999, decolador 110, chame o controlador na frequência 120, decimal 80. 2080, obrigado, bom trabalho. E Salvador Azul 6919, decolando na sua escuta. Contato radar, suba via 620, voo não, para nível 320. Via 320, se possível, por gentileza, ótima. Cruzar 2000 pés, foi Leda, Azul 6919. Gente, ao passar 2000, Leda. Controle Salvador, boa noite, o Gol 1166, sente da Yankee. Boa noite, Gol 1166, acione a identificação, centro de TAP para interceptar a chegada boa, médio 1, até TAP desce para o nível 050, após prossiga via para 2000 pés, o QNH 1098. Pro de TAP 5.1018, após prossegue o 1166. Salvador, boa noite, 3894, informação India. Boa noite, TAM 3894, acione a identificação de sua via chegada por médio 1 para o nível 050, QNH 1018. Sendo via 1018, por médio 1. Uno 1166, confirme velocidade indicada. 3209, 1166. Gente, dano 3894, confirma sua velocidade indicada. 340. Gente. Uno 166, autorizado sinal do procedimento ILS X-ray da pistola 0, reporta estabilizando. Autorizado ILS X-ray, reporta estabilizado, 1166. Plano 3894, desça para 3.000 pés, altímetro 1098. 3.018, 3894. Enfim, 128 decimal 35. 2835, Centro Recife, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, contato radar 66 milhas, setor sudoeste de Salvador. Mantenha a proa 090 limitada pela magnética 1900 do MDB de Simbra. E o proa 2 reposta no ideal de descida. 2894, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS, que foi da pistona zero, reposto, receptando o curso localizador. Para 2000 pés, Ovará, receptando o localizador, já 3294. Então, 2894, reduza para 2209. 2209. O 1166 completo, chame torre 1198, decimal 95. 1895, boa. Sim, boa noite, gol 1166. 1166, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 10 nós, ajuste altímetro 190 no 8. Tem livre pouso na 190, 190 no 8, gol 1166. Não, 3894 completo, chame torre 198, decimal 95. 1895. Salve, boa noite, 3894, localizador da 190. 3894, continue a aproximação, número 2 do posto, sistema 0, agente altímetro 1098. Sim, gente, continuando, número 2.